dizer tudo o que sinto e poder te comparar com a beleza desse céu, com o brilho do luar, do infinito do horizonte, com a imensidão do mar. Se reflete nos teus olhos cada vez que te encontrar, do infinito do horizonte, com a imensidão do mar. Se reflete nos teus olhos cada vez. O meu corpo te aquecer. Só quero te amar, sentir prazer. No meu corpo te aquecer. Só quero te amar, sentir prazer. No meu corpo te aquecer. Só quero te amar, sentir prazer. No meu corpo te aquecer. Sentir o prazer, o meu corpo.